Olá, ouvintes! Começa agora o Na Escuta, o rádio jornal do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou Gabriel Caixeta e quem está comigo hoje é minha colega Giovana Cavalcante. E aí, Giovana? Oi, Caixeta! Oi, ouvintes! O Na Escuta leva até você informação de qualidade para o seu dia a dia. Bora viajar com a gente nessa estação? Bora! Lembrando que todas as edições do nosso rádio jornal estão no site www.radioinufo.online. Repetindo, www.radioinufo.online. Confira agora o que a gente preparou para essa edição. Na Escuta, informação que toca. No programa de hoje, uma entrevista sobre como psicologia pode ajudar no tratamento de pessoas com dependência química. Cerca de 250 mil contas em mídias sociais são hackeadas por dia, no mundo inteiro. Pensando nisso, a gente preparou uma matéria sobre segurança digital e a Lei de Crimes Informáticos, popularmente conhecida como a Lei Carolina Dickmann. Milhares de animais abandonados vagam pelas ruas de Uberlândia. Numa tentativa de reduzir este número, são realizadas feiras de adoção e mutirões de castração solidária. Mas só isso não é o suficiente. É preciso que haja uma conscientização da população. Para saber mais sobre adoção responsável, fique ligado no programa. O Enem prova que boa parte dos estudantes do ensino médio espera todos os anos e está chegando. Nessa edição, a gente mostra quais as expectativas dos profissionais da educação para a realização do primeiro exame no governo Bolsonaro. Você ainda vai conhecer a rotina de um jovem karateca. O Na Escuta também fala sobre as cervejarias na cidade de Uberlândia, que cresceram em número nos últimos anos. Hoje em dia, a cidade já conta com 10 fábricas autorizadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Também tem reportagem sobre um estudo que está sendo desenvolvido aqui na universidade. Pesquisadores da física e da medicina buscam um diagnóstico precoce para o câncer de pele. Ainda nessa edição, você confere um quadro sobre a cantora e compositora norte-americana Billie Eilish. E na reportagem especial dessa semana, você vai conhecer o Escritório de Assistência Jurídica Popular da UFO, o ESAJUP. O Na Escuta está no ar. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. A dependência química é uma doença que não tem cura, mas pode ser tratada. Ela é causada pelo uso contínuo de determinadas substâncias psicoativas. É isso mesmo, Caixeta. E para saber mais sobre a doença, eu conversei com uma especialista sobre o assunto. Confere aí. A dependência química é uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Ela é considerada uma doença crônica, provocada pela necessidade psicológica de buscar o prazer e evitar sensações desagradáveis causadas pela abstinência. E é sobre a doença e como a psicologia ajuda em seu tratamento que converso agora com a psicóloga e especialista em dependência química, Monalisa Cavalcante. Obrigada, Giovana, pelo convite. Agradeço pela oportunidade de poder falar um pouco sobre a dependência química, que é, como você falou, uma doença crônica. Ela é provocada pela necessidade psicológica, mas também pela necessidade fisiológica, porque ela atua no nosso cérebro, tanto buscando prazer quanto evitando sensações desagradáveis. Como que o tratamento psicológico ajuda com o cuidado da doença? O tratamento psicológico, ele vai trabalhar em diversos fatores. A dependência química, ela é multifatorial. Então, isso quer dizer que são aspectos biológicos, psicológicos, sociais, que podem causar a dependência. Nunca é um fator só. A gente vai trabalhando com o usuário sobre os motivos, né, que podem ter levado ele ao uso da substância, buscando justamente os fatores que as faltas que essa pessoa teve na vida, trazendo a compreensão da doença em si, mas também podendo substituir essas faltas por outras coisas que não a droga. A internação nas clínicas é uma das etapas para cuidar da doença. Mas quando que entra a procura pelo tratamento psicológico? Geralmente, quando a pessoa vai pedir ajuda, muitas vezes a família procura orientação com algum profissional. E aí esses profissionais vão fazer a avaliação, se é um caso de internação. O dependente químico, é muito difícil ele mesmo ir sozinho procurar ajuda com o profissional. Geralmente ele vai pedir ajuda para a família ou a família vai intervir. Falando de família, tem algum fator, como o genético, que aumenta o risco de alguém se tornar um dependente químico? O fator genético é um fator de risco. Ele traz uma predisposição genética para aqueles que têm um familiar, né, um próximo, que é dependente químico. Mas isso não quer dizer que essa pessoa vai se tornar um dependente químico. Ela tem uma predisposição que pode se desenvolver ou não. Mais uma perguntinha para finalizar. Tanto o tratamento psicológico como a internação em clínica são muito importantes para os dependentes. Mas e quem não pode pagar? É possível ter acesso pelo SUS? O atendimento pelo SUS acontece geralmente nos CAPS, que recebe os usuários, faz acompanhamento psicológico, psiquiátrico. A pessoa geralmente passa o dia lá em atendimentos grupais, individuais, e volta para casa no final do dia. Tendo necessidade da internação, tem alguns municípios que têm CAPS 24 horas, que visa mais a desintoxicação, também evitando os sintomas de abstinência. Tendo a necessidade de permanecer internada, ela vai ser encaminhada, dependendo da demanda que ela apresenta. É muito bom saber que existem essas opções para quem não pode pagar por um tratamento particular. Muito obrigada, Monalisa, pelo seu tempo aqui com a gente e com os nossos ouvintes. Em Uberlândia, quem está em busca de ajuda pode procurar o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, ou CAPS-AD, pelo telefone 3226-7276, repetindo 3226-7276. Giovana Cavalcante, para a Rádio IN. Obrigado, Giovana. E segundo pesquisa realizada pela Fiocruz, cerca de 10% dos brasileiros relataram já terem usado drogas ilícitas ao menos uma vez. Pois é, e a droga ilícita mais consumida no Brasil é a maconha. De acordo com a mesma pesquisa, cerca de 7% dos brasileiros de 12 a 65 anos já experimentaram a substância. Gi, conta pra mim, você se sente 100% segura a usar a internet? Olha, Cacheta, eu confesso que não, viu? Tem tanto caso de invasão de contas de redes sociais, criação de perfil fake e roubo de dados, que nem eu, nem ninguém deve se sentir tão seguro assim. E foi pensando nisso que o nosso parceiro Guilherme Desopa fez uma reportagem sobre segurança digital. Escuta aí. A minha experiência com hacker foi há mais ou menos um ano e meio, no Instagram. Tudo começou quando eu entrava no meu perfil e algumas fotos minhas desapareciam. Eu achava aquilo muito estranho, porque algumas fotos minhas não estavam mais lá, né? Mas eu deixei como se tivesse algum erro mesmo do Instagram. Cada vez mais foto minha ia desaparecendo e um dia a pessoa que hackeou postou uma foto no meu feed falando que tinha sido hackeado. Relatos como o de Amanda Silveira não são incomuns dentro da internet. Recentemente, o caso de vazamentos de conversa em uma mídia social do então juiz Sérgio Moro com outros responsáveis pela Operação Lava Jato reacendeu o debate sobre segurança digital dentro do meio da internet. Em uma pesquisa divulgada em 2017 pela Google, em parceria com a Universidade da Califórnia, mostrou que cerca de 250 mil contas em mídias digitais são hackeadas por dia no mundo inteiro. Ainda de acordo com o estudo, a culpa quase sempre é da empresa que deveria garantir a segurança do login e senha do usuário. Mas afinal, o que configura o hack? Pedro Braz, especialista em sistemas de informação, explica que nem toda invasão em contas na internet configura um hack. Quando se fala de hacker hoje em dia, automaticamente a pessoa já assume alguém maléfico e mal intencionado. E isso não é verdade. Existem dois tipos de hackers. Existem os bons hackers, que são chamados de white hat. Esses hackers são pessoas que buscam falhas em sistemas de segurança, buscam explorar alguns sistemas, entender o funcionamento deles, mesmo que de maneira indevida, porém com a intenção de que essas falhas sejam corrigidas, com a intenção de estar notificando os proprietários sobre essas falhas e buscam estar aumentando a segurança de sistemas. Quando normalmente se fala em hack hoje em dia, é o que está mais associado ao que as pessoas realmente entendem por hackear, já é mais associado ao cracker. O cracker, ele é alguém que busca quebrar um sistema de segurança, invadir algum sistema eletrônico ou virtual que não é de propriedade dele. O advogado Helder Almeida conta que hackear uma conta é crime previsto na Lei de número 12.737, no artigo 154-A, denominada Lei de Crimes Informáticos ou a popular Lei Carolina Dieckmann. O especialista explica também o que acontece juridicamente após uma pessoa ser vítima de um crime virtual. Os crimes virtuais, eles deixam vestígios, né, as evidências, que normalmente eles são descobertos pelo perito forense ou perito na delegacia, enfim, do Ministério Público. No entanto, em virtude da falta de informação e o uso adequado do ambiente virtual, aliado a uma legislação ainda que ela ainda está engatinhando, ela não é completa ainda, né? Porque a questão da informática, ela evolui muito. A falta desses indícios, né, da expertise técnica e de delegacias preparadas para esse tipo de crime, que dá uma falsa impressão na vítima de que isso não vai dar em nada. O fato é que não é bem assim. Realmente demora um pouco, mas o Ministério Público e a polícia têm agido de forma enérgica. A tendência é que o fluxo de informações pessoais no meio digital aumente cada vez mais. Então é muito importante dar atenção para a sua segurança dentro da internet. Espero que essa reportagem tenha te atentado para esse assunto. Vamos ficando por aqui. Guilherme Desopa para o Na Escuta. E agora, Giovana, se sente mais ou menos segura? Eu vou terminar o programa e atualizar minha senha do Instagram, cacheta. Talvez não seja para tanto. Mas temos sim que tomar muito cuidado quando navegamos pela internet. Já reparou a quantidade de gatos e cachorros abandonados aqui pelo campus da Universidade, Cacheta? Sim, Giovana, são dezenas de animais. Felizmente, por aqui no campus Santa Mônica, tem sempre alguém disposto a colocar comida, água ou até adotar os bichinhos. Mas essa não é a realidade da maioria dos animais abandonados. A repórter Amanda Marques traz os motivos da alta quantidade de animais nessa situação e alguns trabalhos que têm buscado mudar essa realidade. Abandonar ou praticar maus-tratos aos animais é crime. Está previsto na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Ela também proíbe praticar atos de abuso, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos, domesticados, nativos ou exóticos. Ainda assim, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que só no Brasil existam mais de 30 milhões de animais abandonados. Em Uberlândia, a Associação de Proteção Animal, a APA, estimou em 2017 que mais de 34 mil animais vivem nas ruas da cidade. A veterinária Ana Maria Santos explica que entre os diversos motivos para o grande número de animais abandonados nas ruas está o desconhecimento a respeito do trabalho e dos custos que envolvem cuidar de um animal. As pessoas não veem o animal como um ser vivo, né? Ela vê um cachorro, um gato, qualquer outro animal, até cavalo, a gente observa muito, né, muito abandono, é que o animal é apenas um objeto, ele te serve de alguma forma. Então o cachorro ele vai me servir aqui de guarda do meu quintal, ou o gato vai caçar rato para mim na minha fazenda, na minha casa, o cavalo vai me servir até certo ponto. No momento que o animal ele começa a ter um gasto, né, para aquela pessoa, ele já não serve mais. Henrique Silva é presidente da ONG Instituto SOS Pet, aqui de Uberlândia, que realiza feiras de adoção e mutirões de castração solidária desde 2017. Ele conta que tem percebido um aumento no número de animais abandonados e uma diminuição no número de adotantes. Para ele, essa diferença está diretamente relacionada à mudança de perfil de moradia. As pessoas estão saindo de residências térreas, de casas, e mudando para apartamento, onde o espaço é reduzido e não tem, né, condições de manter animais dentro do apartamento. Além da adoção responsável, alguns trabalhos podem ser realizados para diminuir o número de animais na rua. Ana Maria explica que a adoção comunitária é um deles. A adoção comunitária é quando o animal que esteja abandonado, né, ou mesmo perdido de alguma forma, ele aparece em determinado lugar, seja um lugar público ou particular, e as pessoas ao redor ali ajudam a cuidar dele, né, com cuidados básicos, alimentando, dando de certa forma algum tipo de abrigo, vacinando, procurando uma forma de levá-lo para castrar. Todas essas ajudas com todo mundo envolvido acaba sendo uma adoção comunitária, né? O resgate também é um desses trabalhos, mas não traz tanto resultado quanto o controle populacional. O resgate é caracterizado pela captura e tratamento do animal, que mais tarde recebe lar definitivo. Já a castração, além de prevenir diversas doenças, evita reprodução desenfreada e controla a população de animais de rua. O presidente do Instituto SOS Pet, Henrique, relata que os animais normalmente são abandonados em beiras de rodovias, nas saídas das cidades e em bairros mais afastados do centro. As pessoas que fazem abandono de animais, geralmente eles não abandonam em locais de grande circulação de pessoas. Eles tentam jogar mais longe, né? Isso é um problema sério. Abandono de animais é crime. Então, se pegar, se a gente identificar alguém, essa pessoa é acionada na justiça. A pena para quem infringir a lei número 9.605, seja por maus tratos ou abandono, varia entre 3 meses e 1 ano, com multa, que é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorre morte do animal. Para realizar uma denúncia de abandono ou maus tratos de animais, o número do Disque Denúncia é 181, repetindo 181. Amanda Marques para o Na Escuta. Valeu, Amanda! E galera, fico alerta! Nada de levar animal para casa sem ter certeza de que vai cuidar e ser responsável até o fim da vida do mascote. Agora vamos falar de Enem. Vamos lá, Cacheta! E com as recentes mudanças no formato do Enem, fui buscar respostas sobre como está sendo preparada a prova no atual governo Bolsonaro. Vamos ouvir? Desde 2009, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, tem sido uma das principais formas de acesso ao ensino superior das universidades públicas brasileiras. A prova, que conta com 180 questões objetivas, além de uma questão de redação, passou por mudanças no governo do então presidente Michel Temer. Antes, feito em um único final de semana, o exame é aplicado em 2 domingos consecutivos. O atual presidente Jair Bolsonaro, após as eleições de 2018, demonstrou insatisfação com o modelo de prova, segundo ele, muito ideológica, como declarou em transmissão de vídeo em novembro do ano passado. Essa prova do Enem, vamos falar que eu estou implicando. Agora, pelo amor de Deus, esse tema, a linguagem particular daquelas pessoas, o que elas têm a ver com isso, meu Deus do céu? Pode ter certeza, fique tranquilo, não vai ter questão dessa forma ano que vem. Elas vão tomar conhecimento da prova antes. Não vai ter isso daí. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, em transmissão de vídeo feita pelo presidente, também demonstrou insatisfação com o exame em abril deste ano. Para o ministro, a prova é excessivamente ideológica. O professor de filosofia da Universidade Federal de Uberlândia, Denis Xavier, ao concordar com o ministro, diz que o exame não deve se basear em questões subjetivas. Que tipo de conteúdo nós estamos avaliando no fim das contas? Nós queremos pautas lacradoras, nós queremos pautas que não necessariamente sejam objetivas relativas à formação do indivíduo? Acho que nós não deveríamos querer isso, né? Com base em experiências de outros países, inclusive, neste caminho. Mas a professora de História, Renata Simões, diz que o principal ponto positivo da prova é não se basear apenas em fórmulas, mas também contemplar a interpretação do aluno. Muito embora a prova do Enem ela tenha um rigor científico, ela tenha um rigor técnico, ela não exige que o aluno fique decorando fórmulas prontas. Pelo contrário, ela exige uma capacidade de exercitar o pensamento, de exercitar as informações que o aluno adquire durante o dia a dia. Eu posso dizer que acontece um processo de enaltecimento do conhecimento de mundo do educando, do aluno que faz a prova do Enem. Atualmente, as questões do Enem são de responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Em março deste ano, o Instituto anunciou uma comissão para avaliar se as questões estão pertinentes com a realidade social do país. A medida, que é inédita, foi considerada polêmica, já que o exame já tem um sistema de seleção próprio. A professora Renata Simões diz que, apesar de confiar no Instituto, tem receio de uma possível interferência do governo. Eu não tenho absolutamente nenhuma crítica em relação a essa proposta do INEP. O que me preocupa é que em uma eventual interferência do governo Bolsonaro no estilo de prova, é justamente o quesito da seleção dessas perguntas. Após as polêmicas sobre intervenção na prova, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou em audiência pública na Câmara dos Deputados, que aconteceu em julho, que nenhum membro do governo leu a prova. A fala foi elogiada pelo professor Denis Xavier. Do ministro, basicamente coloca as coisas nos seus devidos lugares, né? Dizendo, olha, exatamente esse é um papel do MEC, nós temos pessoas para fazer o trabalho e essas pessoas farão o trabalho. Apesar disso, o ministro da Educação voltou a reforçar em setembro que o exame terá como foco questões sem ideologia em entrevista para a TV Brasil. A professora Renata Simões diz que a medida pode cercear o pensamento crítico. Questões taxadas como ideologicamente corrompidas pelo atual presidente automaticamente seriam retiradas da prova, cerceando o pensamento crítico, cerceando o acesso ao conhecimento do aluno. A prova do Enem acontece nos dias 3 e 10 de novembro e para fazer o exame o candidato deve levar documento de identificação original com foto, além de caneta esferográfica de tinta preta. Eu sou Gabriel Caixeta para o Na Escuta. E esporte é o assunto da nossa próxima reportagem. O Aurélio Barcelos entrevistou Fernando Vital e Fernando Vital Filho, conectados pela prática do Karatê. Desde que Fernandinho tinha apenas 5 anos, o dentista e pai, Fernando, leva o filho à academia e acompanha os treinamentos. Curei ele para saber qual esporte que ele queria fazer. Para minha surpresa, bastante positiva, ele escolheu o Karatê. Porque normalmente os pais esperam que o filho faça futebol, algum outro esporte. Ficaria mais fácil a gente procurar alguma escolinha. Então ele falou, não, eu quero Karatê. Então já me lançou um desafio inicial. Aonde eu vou colocar ele no esporte? Procurei num local que eu tinha mais referência. O sensei na época falou assim, não, ele está muito pequeno, não mexe com isso agora não, espere ele crescer. Fiquei um pouco frustrado, mas graças a Deus eu consegui uma academia, que ele está desde os 5 anos e vem desenvolvendo atividade diariamente ao longo desses 12 anos. O pai acredita que o esporte desenvolve o caráter do filho e, além das medalhas, serve como lição para a vida toda. Todo esporte é importante. O karatê, especificamente, trabalha muito questões como caráter, disciplina, hierarquia, o intuito do esforço, o respeito, sobretudo às pessoas mais velhas, sobretudo aos amigos, aquela questão da amizade, aquela questão do companheirismo. Hoje, Fernandinho, com 16 anos de idade, já conquistou 160 pódios na carreira. Em 2017, ele foi campeão mundial da categoria Goju-Ryu, em um torneio disputado no Canadá. Para o jovem karateka, a presença do pai fez toda a diferença. Meu pai, desde o primeiro treino meu, ele sempre vê o treino, me apoia bastante, dentro e fora do karatê também, em toda coisa todos os lugares que eu faço, tudo que eu me dedico, meu pai sempre me apoia. Então, sem o apoio do meu pai, eu não conseguiria chegar nem no Mineiro, talvez, eu acho. Mais do que títulos e medalhas, o pai acredita que a formação do filho é o mais importante. Tem um lema que é o seguinte, o sonho do meu filho é o meu sonho. Então, se o sonho dele é ser karatê, eu vou colocar ele para treinar com os melhores que eu puder chegar. Então, os pais não percam a oportunidade de estar junto com os filhos e dar esse apoio emocional que é muito importante para a vida deles. O próximo desafio de Fernandinho é a etapa final do Campeonato Brasileiro de Karatê, que vai ser disputado a partir do dia 10 de outubro em Uberlândia. Estou com uma expectativa muito alta, ainda mais aqui na minha cidade, onde eu nasci. Então, eu estou treinando bastante, estou conseguindo chegar no pódio. Eu nunca ganhei uma medalha no Catar, eu sempre ganhei no comitê. E esse ano, com certeza, vai ser diferente. Obrigado, Aurélio. Muito bacana essa união pai e filho, tanto no esporte quanto na vida. Essa união realmente vem trazendo resultados. Apenas 16 anos e 160 pódios. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. Que brasileiro gosta de cerveja? Todo mundo sabe. Dados da Kantar World Panel apontam que o consumo de cerveja no Brasil aumentou no último ano. Muitos apreciadores da bebida, inclusive, passaram a produzir suas próprias garrafas. E a cidade de Uberlândia aprovou uma lei municipal que incentiva a abertura de micro cervejarias. Mas será que esse é um processo simples? O Daniel Gonzaga foi descobrir e conta tudo pra gente. Ah, muito bom esse barulho. Das 23 microcervejarias de Minas Gerais, Uberlândia tem 10, se transformando na cidade mais importante do setor para o estado, principalmente depois de uma lei de 2017 que facilita a criação de novas cervejarias da cidade. Para falar do assunto, eu converso com a Abílio da Silva, sócio da cervejaria Captain Brew. Qual a razão de Uberlândia ser considerada uma cidade cervejeira? O primeiro dos fatores, obviamente, é quem começou o movimento, né? E aqui na cidade, os dois nomes que começaram foram a Uberbrau e a Benedict. A partir daí, uma visão do Rony de dar cursos para o pessoal aprender a fazer cerveja em casa fez uma movimentação de divulgação muito grande do produto. As pessoas começaram a entender sobre cerveja artesanal. E você pode ver que a maioria das cervejarias começou com o pessoal fazendo cerveja em casa. Então, ter um movimento de base foi fundamental para isso. E aí a criação dos cervejeiros do Triângulo também, né? Aliado a isso, é um setor que tem crescido nacionalmente, né? Isso vai inevitavelmente refletir aqui dentro de Uberlândia, que é uma cidade central e que recebe gente do país inteiro, então isso vai contribuir também. E quais os impactos da lei de 2017 aprovada na Câmara de Uberlândia? A redução da burocracia a nível municipal, né, para abertura desse tipo de empresa. O zoneamento foi alterado, não só mais em regiões industriais, que você pode ter as cervejarias, então isso gera uma desburocratização e uma facilitação do acesso a esse produto. Né? Esse produto está mais perto, você tem cervejarias no centro e em quase toda a cidade. Em outro nível, a lei visa também colocar Uberlândia nesse mapa cervejeiro para atrair turismo, ter eventos voltados para esse tipo de produto. Então, eu acho que a intenção e o impacto da lei seriam mais ou menos esse. Mesmo com a ajuda da lei, o cervejeiro ainda encontra dificuldades? Acho que os dois principais problemas é o alto investimento, que você precisa ter um capital alto para investir, e a morosidade, que já diminuiu, já é bem menos moroso o processo de legalização, mas ainda assim é bastante lento, você tem que ter uma paciência bem grande. E Rafael Leles, secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo de Uberlândia. Quais os impactos do mercado cervejeiro em Uberlândia? Desde o lançamento da lei na nossa cidade, as cervejarias já investiram na cidade cerca de 20 milhões de reais, um recurso privado que foi investido na economia local. E os números, eles são muito positivos. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, a cada emprego gerado no setor, temos a indução de mais 50 outros empregos que fortalecem a cadeia produtiva. E nós temos um dado do IBGE, que diz que a cada R$1 investido, nós temos outros R$2,50 que também são investidos na cadeia produtiva. Essas leis de incentivo, elas visam o fomento e o aquecimento da economia local, onde a gente tem alguns destaques. Por exemplo, na questão da geração de emprego e renda, conforme nós falamos, na criação do selo de origem, colocando a nossa cidade num cenário nacional, levando em consideração que nós temos mais de 100 rótulos criados na nossa cidade, sendo 10 cervejarias com seu selo, tendo a certificação no Ministério da Agricultura, no MAP. Além da produção de cerveja, além da questão gastronômica, nós temos o fortalecimento do turismo como um todo nesse segmento. E o que falta para Uberlândia ser uma cidade cervejeira? Uberlândia já é uma cidade cervejeira. Nós fizemos, estamos fazendo e vamos continuar dando todo o apoio que o setor precisar. O nosso trabalho vai ser sempre buscar a facilitação, a simplificação dos processos e o apoio dentro das nossas limitações. Ou seja, a parceria entre o setor público e o setor privado é fundamental para que o setor cresça e se desenvolva cada vez mais. Obrigado, Rafael. Obrigado, Abílio. Bom, pelo jeito não faltará cerveja em Uberlândia. Graças aos céus. Lembrando que este é um produto para maiores de 18 anos. Giovana Cacheta, é com vocês. Valeu demais, Daniel. O câncer de pele é mais comum em pessoas com mais de 40 anos. Mas a média da idade das pessoas atingidas pela doença vem diminuindo com o passar dos tempos. Um dos motivos é a exposição constante aos raios solares. E aqui na UF, Cacheta, mais especificamente nos cursos de Física e Medicina, um estudo voltado para o diagnóstico precoce do câncer de pele está sendo desenvolvido há 3 anos. O repórter Cássio Lima foi conhecer essa pesquisa e nos conta sobre seus avanços. As manchas avermelhadas na pele da Simone Machado começaram em junho de 2018. Ela pensou que fosse uma alergia comum, mas após 4 semanas, a coceira aumentava e no lugar das manchas, a pele começou a sangrar. Então, ela resolveu procurar o médico. Muita gente, no começo, pensa que é uma pintinha, pensa que é uma alergia, né? E quando vai ver, já até passou, né, da hora do tratamento. Há 2 tipos de câncer de pele. O melanoma é o menos comum. A expectativa de novos casos no país ultrapassa 6 mil pacientes por ano. Mas quando falamos do agressivo não melanoma, o diagnóstico supera os 165 mil casos e representa 30% dos tumores malignos no país, a cada 12 meses. A estatística foi publicada em 2018 pelo Instituto Nacional do Câncer, órgão ligado ao Ministério da Saúde. A região do Triângulo, em Minas, segue a tendência nacional. É o que explica o diretor do Hospital do Câncer de Uberlândia, Dr. Eurípides Barros. O câncer de pele, ele representa 30% de todos os cânceres. Ele é muito, muito incidente, né? A exposição muito grande ao sol. Geralmente, muita gente da zona rural, trabalhadores da construção civil e etc. Essas pessoas que sempre tomaram muito sol. Um dos maiores obstáculos no enfrentamento da doença, apontado pelo Dr. Eurípides, é a ausência de um diagnóstico precoce eficiente. Geralmente em fases que o tumor já tem aí 2 centímetros ou 3 ou mais, né? Na tentativa de agilizar o diagnóstico do câncer de pele, há 3 anos, o curso de física da UFO desenvolve uma tecnologia portátil para testes rápidos da doença, semelhante ao que acontece com HIV/AIDS e diabetes. A equipe de pesquisadores é coordenada pelo físico Adamo Dumonte. Hoje a gente está vencendo uma barreira que a gente consegue fazer diagnóstico muito mais precoce, né? E seria possível também ter equipamentos mais baratos, portáteis, né? Bem mais próximo, de que seja fácil de manipulação, fácil que o médico possa usar dentro do seu próprio consultório, né? A pesquisa recebe recursos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e conta com 8 alunos envolvidos diretamente no projeto. Adamo destaca o estágio que a pesquisa conseguiu alcançar. Nós já trabalhamos com uma máquina que a gente chama de imagem por luz modulada, e essa máquina fazemos imagens, coletamos imagens das manchas de pele dos pacientes e guardamos essas imagens em bancos de dados. A ideia é contribuir para detectar as doenças precocemente. Em março deste ano, o universitário Michael Gomes ingressou na equipe de pesquisadores. Ele acredita que uma tecnologia portátil pode aproximar paciente e rede pública de saúde. Processo de mutirão de saúde pública, por exemplo, em que o ajuntamento de várias pessoas que possam estar talvez pensando que tenham ou que já tenha algum talvez pré-diagnóstico, e para ter a certeza disso, esse acampamento móvel pode ser levado a algum local específico para realização desse mutirão. Na avaliação do diretor do Hospital do Câncer de Uberlândia, Eurípides Barros, uma máquina portátil para o exame de câncer de pele vai impulsionar as políticas públicas no campo da prevenção, o que poderá impedir que a população adoeça. Um diagnóstico fácil, preciso, de lesões pré-cancerosas, né? Nós atendemos no mínimo uns 15 a 20 casos novos por mês de câncer de pele. Cássio Lima para o Na Escuta. Muito obrigada, Cássio. Bacana que uma pesquisa tão importante seja realizada em nossa universidade. Gi, você já escutou alguma música da jovem Billie Eilish? Com certeza, Cacheta. A jovem, com seu estilo musical diferente, vem ganhando cada vez mais popularidade. Gabriela Bonato preparou um quadro sobre a cantora e compositora norte-americana. Vamos conferir? Solta o verbo. Solta o verbo. Billie Eilish é uma das cantoras mais comentadas do momento. A americana, de apenas 17 anos, já chamava atenção desde seu single de estreia, lançado em 2016 e intitulado Ocean Eyes, que se manteve na Billboard Top 200 por mais de 18 meses. Seu primeiro álbum, intitulado When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, foi lançado em março de 2019 e já é reconhecido com múltiplos certificados de platina, estreando no primeiro lugar da Billboard 200. O álbum foi composto e produzido com o auxílio do irmão de Billie, Finneas O'Connell, que é cantor, compositor e ator, conhecido pela sua participação na série de televisão Glee. Todo o álbum foi gravado em um pequeno estúdio caseiro, e a produção brinca com sons pouco vistos no cenário do pop. É considerado sonoramente difícil de ouvir, já que Billie canta quase sussurrando. A cantora usa sua maciez vocal para assustar o ouvinte com refrões que crescem subitamente. Durante toda a duração do disco, mesmo sobre piano, batidas eletrônicas, é a voz e a poesia de Billie que criam um real peso. Bury a Friend foi, segundo a cantora, a música que originou o álbum. A canção traz ruídos perturbadores que casam perfeitamente com o clima sombrio, como aparelhos de dentista, vidros quebrando e outros sons bizarros que complementam a faixa perfeitamente. A música é cantada da perspectiva de um monstro que vive embaixo de sua cama. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class, killing the sun. Bury a friend. Em My Strange Addiction, Billie escolheu preencher momentos com diálogos retirados da série The Office. As escolhas servem tanto para complementar a ambientação, quanto para relembrar a juventude da cantora, que apesar do peso melancólico do disco, ainda não pode beber ou votar nos Estados Unidos. I'm really, really sorry. I think I was just relieved to see that Michael Scott got his confidence back. Yeah, Michael, the movie's amazing. It's like one of the best movies I've ever seen in my life. Mas, quando a intenção é fazer o pop tradicional sem impedimentos, Billie entrega melodias cativantes com a habilidade de poucos, como em All the Good Girls Go to Hell. All the good girls go to hell, 'cause even God herself. When We All Fall Asleep, Where Do We Go? É um álbum extremamente original, mas isso não significa que seja desprovido de influências. Segundo Billie, ela se inspirou no rapper Tyler, the Creator, Lana Del Rey, Lorde e Arctic Monkeys. O resultado final é o álbum de uma nova era, que deve servir de exemplo para novos trabalhos do pop daqui pra frente. Eu sou Gabriela Bonato e esse foi mais um Solto Verbo do Rádio Jornal Na Escuta. Your cover up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Eu não sei você, Giovana, mas depois desse quadro, a Billie Eilish ganhou mais um fã. Para finalizar o Na Escuta de hoje, vamos à nossa segunda reportagem especial sobre os projetos de extensão na UFO. Essa é uma parcela muito importante da nossa vida na universidade e precisa ser mais comentada. Afinal, a extensão é uma forma de uma forma da universidade retribuir em serviços para a sociedade o conhecimento produzido com o financiamento público. E não é só isso, Giovana. Os projetos de extensão colocam o aluno para trabalhar com a sociedade, se ver como integrante de algo maior que a vida universitária e trocar conhecimento com a comunidade. Acompanhe na reportagem de Heitor Gomes. Muita gente já se viu precisando de um auxílio jurídico, mas sem saber a quem recorrer. É na tentativa de ajudar nessas questões que existe o Escritório de Assistência Jurídica Popular da Universidade Federal de Uberlândia, o ESAJUP. Ele surgiu em 1969 e mudou bastante ao longo dos seus 50 anos. O que não mudou é o seu objetivo, prestar assistência jurídica à população e conscientizá-la de seus direitos básicos, sempre com serviços gratuitos. O escritório é coordenado pela professora Neiva Flávia de Oliveira. Ela comenta sobre os principais serviços prestados à população, como atendimentos de caráter jurídico judicial, e cita também os projetos que compõem o ESAJUP. Bom, os principais serviços que o Exajub presta é o atendimento judiciário, jurídico, de forma geral. Então, nós temos uma central de conciliação em parceria com o Tribunal de Justiça, no qual a pessoa já pode resolver o seu problema lá mesmo, fazemos a ata, o juiz homologa e rapidinho ela resolve, ela nem precisa ir ao fórum. O contencioso, para quando não dá acordo, né, o acompanhamento dos processos. E temos, além disso, os nossos projetos, que são mais amplos, né, que não fazem só essa parte judiciária, mas faz a parte jurídica. O Todas por Ela, que atende mulheres vítimas de violência, e também faz atividades nas escolas. O Somos, que faz reeducação de registro de pessoas trans, também fez este ano casamento coletivo, homoafetivo. A Gizir, que atende pessoas estrangeiras. A Clínica de Enfrentamento ao Trabalho Escravo. Dentre muitas outras atividades. O Exajub tem como público-alvo a população de baixa renda e os interessados devem passar por uma triagem socioeconômica. Flávia destaca os requisitos dessa triagem, embora explique também que há exceções. A triagem são até 2 salários mínimos ou até 70 mil de patrimônio. Mas evidentemente que nos projetos isso às vezes é um pouco diferente. Muitas vezes esse critério econômico não é o único utilizado. Então, nós temos uma assistente social que verifica essa situação caso a caso, né? Tem uma regra geral, mas evidentemente existem as exceções. O escritório realiza cerca de 100 atendimentos por semana. Para isso, conta com uma equipe de advogados, professores e estudantes do curso de Direito da UFO e mais voluntários. José Carlos Muniz Filho atuou no Exajup até o ano passado, prestando assistência a casos individuais e de grupos. Ele descreve a importância da experiência para a sua vida. O meu trabalho no Exajup contribuiu muito com a minha vida pessoal e profissional. Eu diria que foi essencial de todas as minhas experiências de estágio que eu tive. Foi a experiência de estágio que moldou e que me levou a ser o que eu sou hoje. Então, eu sou muito grato ao Exajup. Eu acho que o aprendizado, não só profissional, o aprendizado de vida mesmo, foi essencial e me mostrou o que o direito pode ser e como ele pode transformar a realidade das pessoas. Como a coordenadora Flávia relata, o Exajup também integra 12 projetos de assistência jurídica popular. Todos são voltados para populações marginalizadas, como as mulheres e a comunidade LGBT+. Dentre os que ela cita está o grupo Somos, co-criado em 2018 e co-coordenado pela advogada Camila Paiva. Camila comenta sobre a origem da iniciativa e as principais ações que o Somos realiza. O nascedor do projeto Somos foi a necessidade da assessoria jurídica. Devido à vulnerabilidade social da população LGBT, entendemos que esta acompanha uma vulnerabilidade econômica. Então, a maioria da população LGBT não tem condições de pagar um advogado. Isso é um braço do projeto, e o outro braço são as palestras, simpósios, debates que promovemos, com especialistas em assuntos, com filmes, trazendo pessoas para trocar experiências. Isso tem se mostrado muito produtivo, que é o outro braço, que é a desconstrução de ideias preconceituosas, né, que permeiam a nossa sociedade, nessa cultura de discriminação. A gente visa desconstruir isso como a gente pode, né, na medida do possível. O Exajup fica no bloco 5V do campus Santa Mônica da UFO. O horário de atendimento é de segunda a quinta-feira, das 8h30 da manhã às 6h30 da tarde. É preciso fazer agendamento, lembrando que os serviços são gratuitos. Se você quer agendar uma visita ou saber mais sobre as ações do escritório, é só ligar. O telefone é 34-3291-6356. Repetindo, 34-3291-6356. Eu fico por aqui com essa segunda reportagem especial sobre os projetos de extensão da UFO. Obrigado pela companhia. Heitor Gomes para o Na Escuta. Essa edição contou com Clarice Bertoni e Felipe Melo como editores-chefe. Com os repórteres Amanda Marques, Aurélio Barcelos, Cássio Lima, Daniel Gonzaga, Gabriel Caixeta e Guilherme de Zopa. Repórter especial Heitor Gomes e a produtora de quadro Gabriela Bonato. Na entrevista, Giovana Cavalcante. Nos trabalhos técnicos, Marcelo Melazzo e na orientação, o professor Vinícius Dorne. Obrigado, ouvinte, pela companhia. Você sempre pode escutar as edições do nosso Rádio Jornal pelo nosso site www.radioinufo.online. Repetindo, www.radioinufo.online. O Na Escuta vai ficando por aqui. Até a próxima!